Começando o Nerd Patriarca de volta, e hoje vamos falar da segunda temporada de Stranger Things. Hoje eu tô aqui com o Ivaldo. Não interessa se ela é coroa, panela velha que faz comida boa. Hoje eu tô aqui com o Sanderson. Arr. Hoje eu tô aqui com o Everton. O Dusty é o melhor personagem, cara. O Everton entendeu seu recado, viu, Sanderson? É, referências. Eu sou o Vinícius e vamos começar essa bagaça. Podcast Nerd Patriarca. Fabergé. What? It's Fabergé Organics. Use the shampoo and the conditioner, and when your hair is damp, it's not wet, okay, when it's damp. Damp. You do 4 puffs of the Farrah Fawcett spray. Farrah Fawcett spray? Yeah, Farrah Fawcett. You tell anyone I just told you that, and your ass is grass, you're dead, Henderson. You understand? Yep. Okay. Farrah Fawcett, really? Muito bem, começando o Nerd Patriarca de volta, dessa vez para falar da segunda temporada de Stranger Things, a aguardada série da Netflix que voltou esse ano, estreou em 2016, a primeira temporada fez um puta de um sucesso e todo mundo tava no aguardo da segunda. Eu e os meus colegas de cast, eu imagino que também. Porra, contando os dias. Enfim, no dia 27 de outubro, estreou a segunda temporada de Stranger Things, série criada pelo Duffer, Matt Duffer e Ross Duffer, e eles, a segunda temporada será estreou, enfim. Então vamos começar. A gente sempre começa com aquela pergunta clássica. Vocês, meus companheiros e amigos de cast, gostaram da segunda temporada de Stranger Things? Um de cada vez. Certo, então vou começar. Caralho, eu achei essa temporada muito foda. Muito louca, mas eu ainda prefiro a primeira. Clássica resposta, né? Exato. Sanders. Cara, eu curti. Curti bastante. Eu não sei se tem aquele mesmo ar de novidade da primeira, mas a história continua muito louca, mano. Pra mim tá igual a primeira temporada. Everton. Também gostei bastante. Eu não comparo ela muito com a primeira temporada exatamente por essa questão da novidade, né? Mas eles conseguiram evoluir os personagens e manter uma história bem coerente. Então continua uma ótima série. Porque uma coisa sabida pelo público, né, e divulgada, é que os criadores, eles tinham em mente já mais temporadas, né, desde a primeira. Primeiro, a primeira temporada de Stranger Things foi um sucesso absoluto que a Netflix não esperava, os criadores também não. Eles sabiam que era uma série nova, uma série, porque a Netflix, como a aposta em séries, em produções novas, né? Eles estão chutando. O que eles acertarem, eles vão investir. E Stranger Things foi uma das séries que deu muito certo. Eu lembro na época que saiu a primeira temporada, todo mundo falava de Stranger Things e a curiosidade foi maior pra assistir do que realmente o apelo de você. Pô, essa série deve ser interessante. Eu acho que Stranger Things eu assisti muito pelos comentários de que essa série é boa, não pelo marketing que a Netflix fez em cima dela. Mas é engraçado, né? Todo quanto é tipo de filme ou série que o marketing, pelo menos na atualidade, né? Que o marketing não é tão pesado, quando você vai ver, a chance de ele ser melhor do que a média é boa, cara. Aconteceu a mesma coisa com Guardiões da Galáxia. Por causa do Teve Marte, foi o puta de um filme. Stranger Things, a mesma coisa. Realmente. E a segunda temporada, pra ser, e ainda mais que em termos gerais, as séries, elas demoram um pouquinho pra engrenar, né? Tipo, fala assim, pô, a série fica boa a partir da terceira temporada. Muitas séries, assim, muitas. Tá conhecendo depois que elas já estão um pouquinho avançadas na sua história. O Stranger Things já foi uma puta de uma história e rendeu muitos comentários da sua primeira temporada, então a sua segunda temporada já foi muito esperada e com expectativa bem alta. É porque muito as temporadas do Stranger Things, elas são muito fechadas, né? Então tem começo, meio e fim. Todas as duas temporadas, elas têm um começo, um meio e um fim. Uhum. Então, apesar de ser uma história contínua, cada temporada tem o seu foco, né? Tem o seu ponto principal, sua história principal, né? Acho que isso ajuda bastante também nessa questão de atrair o público, né? E o pessoal permanecer assistindo da série, né? É verdade, tanto que se você for avaliar pela própria série, os eventos que acontecem na segunda temporada são basicamente quase um ano depois do que aconteceu na primeira, ou seja, teve um espaço de tempo bem grande, muitas coisas aconteceram. Não foi uma sequência direta, né? Ah, mesmo porque, como eles estão lidando com atores crianças, eles não tem como fazer uma sequência direta por muito tempo, né? Imagina se for uma série que vai ter 5, 6 temporadas aí pela frente. Os caras vão estar grandes, né? Então eles têm que explicar essa evolução. produção aí do pessoal. Isso é uma coisa que eu tava comentando com o Everton, assim que eu tava assistindo, que eles têm, comentando com o Everton e também por notícias que eu vi na internet, que eles têm a intenção de gravar o mais rápido possível, porque na idade que eles estão, naquela faixa de 13, 14 anos, eles crescem muito rápido, né? Então você tem que gravar, porque senão a diferença de uma temporada pra outra já vai ser muito grande. A da primeira pra segunda já tem uma puta de uma diferença nas crianças. Se você demorar muito, você vai chegar na terceira temporada e eles já estão com barba. Então vai ficar complicado. Mas o Dias já até tem dente na segunda temporada. É verdade. E comentando, os irmãos Duffers, que são os diretores, né? Os criadores, diretores, criadores, fizeram a porra toda de Stranger Things, eles já tinham o plano da segunda temporada, a história, construindo a história, antes de confirmar de fato a segunda temporada. Então, eles já tinham... eles tinham a história, sim, mas eles foram escrevendo durante as gravações já da segunda temporada. Então, tipo, eles tinham o plot geral, né? Só que eles foram escrevendo os roteiros durante os caras foram gravando a temporada, né? Mesmo porque a Netflix não te dá a certeza de que, pô, você vai ter 3, 4 temporadas pra fazer, né? Você tem que ir de temporada em temporada criando a história. Logicamente, eles devem ter uma história bem avançada. E essa segunda temporada, pra mim, deixou claro que eles têm muita história na cabeça, porque a segunda temporada, ela expande muito o mundo. Ela cria uma história contínua, mas que expande muito o mundo do Stranger Things. Mas que eles dependem da continuação e da resposta de público, que eu não tenho dúvida que teve na segunda temporada. Até porque eles deixaram várias pontas soltas também, né? Não achei tanto. Eu achei que a história foi bem fechadinha, sabe? Terminou a segunda temporada, terminou aquele pedaço da história. Claro, eles já emendaram pra que eles pudessem dar continuidade. Mas, se não tivesse continuação, não seria uma história totalmente perdida, sabe? Eles mesmos falam. Uma coisa que eu aconselho todo mundo a assistir, que eu tava assistindo com isso, é o universo do Stranger Things, que tem no Netflix também. Que são eles, os atores e os diretores comentando a temporada, né? E é bem legal. Depois que você assiste a temporada, você assistir aquilo, é bem legal. Porque eles contam os bastidores e contam também, né, um pouco da história, né? E os irmãos Duffer, eles falaram que a ideia deles na segunda temporada era fechar essa parte da história mesmo, deixar aquele pequeno gancho, né? Que a gente vai comentar depois. Ao contrário da primeira temporada, que ele deixa muitos ganchos, sabe? Ele deixa a história de todo mundo com a possibilidade de continuar, sabe? Nessa não, ele fechou a história dos personagens e deixou um gancho geral, né? Sim. E refrescando a memória do ouvinte que terminou a temporada, ou então tá acompanhando e não liga pra spoiler, vai ter spoiler no cast, né? Vão avisar, a gente demora pra avisar, às vezes eu esqueço, mas vai ter, é fatal. Como terminou a primeira temporada, mais ou menos? A primeira temporada terminou com, vamos dizer assim, pelo que eu me lembro mais, o combate das crianças com o Demogorgon, e a ida da a 11, que acaba derrotando ele, só que ela vai pra aquela dimensão, que também é o gancho que liga com a segunda temporada, que mostra muito, né, do que aconteceu com ela no final da primeira, o retorno do Will, né? É isso. E fica a ponta solta de onde a Eleven vai conseguir voltar, não vai. Uhum. Eles realmente conseguiram derrotar, né? Pelo que eu me lembro, no final da primeira temporada, a gente não sabia direito o que tinha acontecido com a Eleven, né? Uhum. Se ela tinha morrido, se tinha ido pra outra dimensão, se tinha explodido junto com o Demogorgon. Ficou meio assim aberto. A gente sabia que o Will tinha sido resgatado. É, a gente Sim. ficava com aquela impressão que ela tava ainda viva quando o Jim Hopper lá ele deixa os lá pra ela. Uhum. Aí você fica com aquela impressão, pô, ela tá viva então. Mesmo sem ter a certeza, né? Não, porque assim, não interessa, né, mano? Ela é a principal. Não é Game of Thrones pra matarem o principal. Então ela tinha que tá viva, vamos. E também tem aquela coisa do Will ter voltado, mas no último episódio você tem aquele negócio de ter aquela visão do mundo invertido e cuspir um Tamagotchi lá esquisito. Também deixou uma ponta solta, tipo, ele voltou, mas é ele mesmo? O que aconteceu com ele? Ficou aquele negócio de tipo, porra, que tá pegando, né? Fica nítido que ele tem uma conexão com o Upside Down, né, com o mundo invertido, e que aquilo vai ser explorado na segunda temporada. Eu acho que o grande mérito da segunda temporada, além de ser uma temporada muito boa na sua história, é também de responder as pontas soltas deixadas na primeira. Sim. Ela consegue fazer isso muito bem, mesmo que os primeiros capítulos sejam um ritmo talvez mais lento, mas é um ritmo que explica as pontas soltas, tem que introduzir os personagens, tem que explorar melhor personagens que não foram muito explorados na primeira temporada. Então eu acho que eles acertaram muito bem nisso, no roteiro de explicar o que aconteceu no final da temporada, tanto a parte da Eleven, a parte do Will. Foi muito bom, eles acertaram muito nisso. E começando a temporada, a gente vai falar mais ou menos, vamos falar do, em vez de secar a temporada, a gente pode falar mais ou menos dos núcleos dos acontecimentos, né? Porque os núcleos são bem separados, né? A gente tem toda a história da Eleven, a gente já vai falar. A Eleven foi uma personagem que, eu não sei, assim, eu acho que foi proposital. Ela é muito importante no final da temporada, mas durante ela não tem relação nenhuma com a história, inteira, né? Nos acontecimentos da temporada, do fator principal, né? Do enredo principal da temporada, ela só vai ter relação no final. Então a gente meio que tem uma temporada separada, os acontecimentos, os personagens e a temporada da Eleven, que é uma temporada de conhecimento, né? De conhecer seu passado, conhecer seus poderes. Que nem nos anime, tá ligado? Que o protagonista sai pra treinar, aí depois volta pra salvar o dia. É tipo isso que aconteceu com a Eleven. Mas será que isso não foi pra deixar uma ponta para a próxima temporada? É tipo... Que aí tem a questão dela encontrar a irmã dela. Pode ser. Então, eu acho que é legal, mano, porque isso daí acabou expandindo mais ainda o mundo, né? Além de a história ficar mais complexa dentro do outro núcleo que envolve o Mike, o Will, o mundo invertido, ele também conseguiu destacar uma ponta que envolve outras crianças que ficavam dentro daquele laboratório, principalmente aquela A8, né? Tava junto com ela. É 8, viu? Parece... Sim, eu tô ligado. É que ele teimou comigo que era 6 uma hora, mas é que... Não tem meio, eu falei, caralho, mas parecia um 6, mas tá bom, é 8. Essa foi minha teimosia. Eu queria que elas causassem uma discórdia no cast pra ter uma treta, assim, pra ganhar audiência, você nem pra levar pra frente. Não, Vinícius, não conseguiu. Droga. Não conseguiu. O Everton não sabe o que dá a mídia. Esse que é o problema. Pra deixar que eu gero briga. Então eu acho que ele leva uma vagabunda. Não, isso aí vai dar processo. Aí a briga não vai ser entre a gente, vai ser entre nossos ouvintes. Aí vai dar bosta. Já tô vendo o Demogorgon saindo da parede aqui. Mas vocês gostaram dessa parte da Eleven mais fora da história e na busca dela de conhecer o passado? Primeiro, a gente descobriu o nome dela. A gente descobriu, conheceu a mãe dela. A gente conheceu um poder dela que ela não tinha desenvolvido, que ela desenvolveu nessa temporada, que é o de rastrear as pessoas. Uhum. Na verdade ela já tinha, né? Ela já tinha na primeira temporada esse poder, né? Ela tinha na primeira temporada, mas não era desenvolvida. Ela desenvolveu nessa temporada. É, agora ela sabe até voar, né? Eu achei legal. Só a parte da mãe dela que eu achei um pouco arrastado, mas eu achei legal. Cara, eu não achei não, achei que foi um ritmo bom, de verdade. Mostrou o passado dela, ela já tava querendo buscar essa verdade desde a primeira temporada, tava precisando de se descobrir. Eu achei que, tipo, teve um ritmo mais lento do que o outro núcleo, mas foi bom. Foi bom, sim. É, isso que o Sanderson falou, que é o que aconteceu realmente, foi a descoberta dela. Ela vendo a conversa com a mãe dela, ela percebendo que os amigos dela, que ela tinha que ajudar os amigos dela, toda essa parte de descoberta é o ponto principal da Eleven nessa temporada, né? Vocês falaram do poder dela, ela já tinha o poder na primeira temporada de pegar, tipo, sinal de rádio, qualquer coisa aí pra outra dimensão, já tinha já, né? Então, ela tinha, só que ela tinha só quando ela tava totalmente privada dos sentidos, você lembra? Que sim, eles fazem aquele take de privação, que eles vão, ligam ao professor deles à noite, sim. Tá com encontro lá com a moça. Exatamente, aí ela conseguia desse jeito e tal. Aí provavelmente ela desenvolveu o poder, né? Que agora ela consegue de qualquer... Ela só precisa se concentrar numa frequência, tampar os olhos e ela consegue, sabe? E da parte da Eleven, assim, realmente é um pouco... Eu acho também que nem o Ivaldo, que é um pouco arrastado, mas é necessário a parte da mãe dela. A gente entende. Talvez é que a gente quisesse ver a Eleven era a protagonista. Ela é a protagonista da história, mas a primeira temporada é realmente tudo o foco nela. E na segunda já não é mais assim, é tão espaçada. A gente acaba tendo que conhecer o passado dela. E é bem diferente, mas funciona. E o que eu gosto muito da parte dela é a relação dela com o Jim. Com o Jim Hopper, que é o policial, pra mim. Uhum. Foi perfeito ali o casamento dos dois ali. Ficou muito bem feito aquela interação deles de pai. Entre tapas e beijos, né? Exatamente, literalmente. É muito bem feito, gera cenas cômicas, tão cômicas quanto dramáticas, assim, num nível bem alto. Pô, aquela discussão deles, pô, nenhum abaixava a cabeça, né? Os caras tudo errando. Foi muito bem feito, realmente, cara. Não, então, era uma conexão que eu não imaginava, assim, pelo menos até o final da primeira temporada, né, que aí o cara vai deixar os outros, mas eu não imaginava que o negócio evoluiria dessa maneira. Achei bem da hora, mano. E você vê que tem profundidade, que até no final ele fala com ela, pô, me desculpa, meu jeito e tal, aí ele conta que perdeu a filha dele e agora ele, tipo, sei lá, anda muito estressado, ele não consegue, não sabe ser paciente, ele é muito explosivo, então isso vai mudar a personalidade dele, mas que tem a ver com a perca da filha dele e tal, pô, é muito foda a relação dos dois. E a forma que eles se matam no momento, mas ao mesmo tempo eles se gostam. Eles têm essa ligação, esse elo, ele tem esse carinho por ela. Tipo, por mais que ele não demonstre, mas ele tem, ele gosta dela, que ele é turrão mesmo. Mas ficou muito bem casado mesmo. Isso é muito retratado também nos flashbacks também que tem da Eleven, né? Que ela vai lembrando lembrando do tempo que ela ficou sozinha e tal, encontrou ele. Aí eles foram lá, arrumaram a casa e tal. Isso também, na história, mostra que a ligação entre eles não foi do dia pra noite, né? Foi acontecendo aos poucos e tal. A fase trombadinha dela é foda. Não, o Jim teve sorte, porque o primeiro cara que tentou falar com ela tomou uma madeirada na cabeça e tá dormindo na floresta até hoje. E sem casaco e sem chapéu. Tracuda, mano. Ela roubou na cara larga. O esquilo mesmo, a família do esquilo tá chorando até hoje. Nossa, mano, coitado. Papai desceu pra aposentar, velho. Mas foi legal ele terem, em um capítulo, no primeiro capítulo da temporada, já terem explicado tudo o que aconteceu com a Eleven, né? Não terem ficado postergando isso. Eles realmente mataram isso e já continuaram e avançaram com a história dela. E, polemicamente, a internet falaram muito do capítulo, que é uma espécie de spin-off dentro da temporada, que é o capítulo da Eleven conhecendo a 8. Da 11 conhecendo a 8. O que vocês acharam desse capítulo? Esse capítulo é o 7, é o Lost Sister, né? Irmã Perdida. Vocês gostaram desse capítulo? Porque muita gente na internet criticou esse capítulo. Ah, capítulo chato, não tem nada a ver com a história. Assim, não é, eu particularmente história, né? Gostei. Ele é muito importante, cara, pra série, pro plot da Eleven. O que acontece, o que o pessoal ficou de chilique foi porque ele aconteceu num ponto crucial da temporada. Então, acabou um capítulo, todo mundo tava esperando a continuidade do que ia acontecer lá. E acontece esse capítulo que não continua a história que é o que tava acontecendo, aí o pessoal ficou louco, né? Tipo um filler, né? Não, exatamente. Mas precisava, cara. Precisava, porque assim, primeiro que fechou o núcleo da Eleven com aquele episódio. Fechou a evolução dela, né? Fechou a evolução dela, né? Pelo menos na segunda temporada. E deu uma explicação do porquê que ela volta, né? Porque também ia ficar muito estreito, todo mundo se fudendo, e de repente ela aparece e matou todo mundo. Não, caralho, eles deram uma explicação e ela voltou bem no momento crítico. Então, se os caras tiveram que esperar mais um episódio pra ver o que aconteceu, eu sinto muito, mano. Um episódio, se não gostou, caralho. E criou a interação também entre a Eleven e a 8 lá, a Callie, né? Que pode gerar também novas histórias para as próximas temporadas, né? Novas tretas. Exatamente. Ah, com certeza, essa questão das outras crianças especiais, né? Pode ser explorada se a série for a longo prazo. Porque se tem a 11 e tem a 8, deve ter os outros números também, né? Se tá juntando crianças com superpoderes, daqui a pouco vai emendar com Vingadores, velho. Certeza. Ainda mais a Callie é uma das personagens novas da temporada. Eu particularmente gostei dela, achei o poder dela bem interessante. E bem legal que ela é a primeira cena da temporada é com ela, né? E você fica meio sem entender, e você vê ela usando o poder dela, e você fala, caralho, o poder dela é tipo da Eleven, né? Ela destruiu a ponte lá e os caras ferraram, mas na verdade não é aquilo, né? O poder dela é diferente. Ela gera emoções místicas. Ela é um ilusionista, só que não, né? Psíquico. Mas eu particularmente gostei desse capítulo também. Eu acho que foi muito melhor eles terem feito um capítulo inteiro pra mostrar isso do que eles terem dividido esse capítulo em vários pedaços dentro da história, dentro dos outros capítulos, sabe? Que muita série faz, anime, ou então qualquer coisa de entretenimento, que você quebra as coisas assim, aí você, dentro de um capítulo, tem vários núcleos, entendeu? Aí acaba meio que se focando um pouco dos acontecimentos. Pra ser sincero, se a gente parar pra pensar um pouco, se não tivesse esse episódio, talvez seria até pior, porque até antes desse episódio, a Eleven tava naquele negócio, quer falar com o Will, mas tá com ciúme do Will, quer falar com o Will, mas tá com medo de falar com o Will, quer falar com o Will, aí vê a Max, fica com ciúminho, fica bravinha. Então, tava muito, tipo, nossa, vai ficar nisso? Então esse episódio, tipo, trouxe toda uma personalidade nova pra ela, construiu uma coisa muito mais sólida com ela, melhorou os poderes dela, que foi muito importante pro final da temporada, e realmente fez ela se decidir que, meu, que ela quer estar com eles e ajudar e lutar com eles e estar do lado do Mike, já era. Então, realmente foi muito importante. Se não tivesse isso, ia ficar o quê? Ela conseguiu se esconder na temporada inteira, ia ficar bizarro. Why do you hate me so much? I don't hate you. How can I hate you? I don't even know you. Yeah, but you don't want me in your party? Correct. Why not? Because you're annoying. Also, we don't need another party member. I'm our paladin, Will's our cleric, Dustin's our bard, Lucas is our ranger, and Elle's our mage. Elle? Who's Elle? Someone. No one. Someone or no one? She was in our party a long time ago. She moved away, okay? She was a mage? Well, what could she do, like magic tricks or something? Well, I could be your Zoomer. That's not even a real thing. It could be. See? Zoomer. Mind-blowing. Oh, come on, you know you're on the list. Falando em ciúmes, acho que a gente pode emendar aí e falar um pouco da nova personagem aí da turma dos nerds, né? O que vocês acharam da Max? Pô, foda. Com certeza. A Max é uma das novas personagens, né? Realmente, que chegou meio pra tampar o buraco da Eleven naquele grupo, na cidade de Hawkins. Mas não é só um tapa-buraco, é um personagem muito boa. E é uma personagem que eu diria que ela trouxe a coragem do ela é a mais corajosa ali, quatro, com certeza, dos três, né? Oh. Ali, sem dúvida. Mas é uma personagem bem construída. Na verdade, o Stranger Things tem esse mérito, os criadores, de construir bem os seus personagens, né? E eles conseguiram construir também bem uma nova criança, introduzir ela de uma maneira, sim, bacana dentro da história. O jogo era um babaca total, mas sério. Mas é proposital, entendeu? Eles, sim, sim. Eles tinham a ideia, os irmãos, eles já tinham a ideia de criar um antagonista humano, porque eles têm um antagonista monstro. Monstro, uhum. Coloca o antagonista, não, que poderia ser na primeira temporada o Steve, só que o Steve é um personagem que mudou muito nessa temporada. Pra mim, é um dos meus preferidos é o Steve nessa temporada. Gosto muito dele nessa temporada. E tinham que colocar um outro antagonista, né? Que fosse rival dele ou rival da... Se houvesse algum problema fora o que ele já tem que enfrentar, né? Que não é pouco. É, porque é que nem... Além dela, além dos personagens novos serem muito bem introduzidos, o que eu acho muito legal do Stranger Things é como eles juntam os grupos. Como um evento vai levando uma pessoa a achar outra, a juntar um grupo e fechar naquele grupo. E todo mundo tá junto na mesma loucura, sabe? Uhum. Eu acho muito legal esse formato que eles fazem durante os capítulos, né? Isso aí que você tá falando é bem nítido no caso da Nancy com o Jonathan. Você vê que, tipo, estavam separados, aí aconteceu um evento que gerou uma coisa, vamos dizer assim, certo ponto importante na série. Mas, tipo, do nada. Uma balada levou uma coisa que levou outra, e por aí foi. Agora, outra pergunta. Quem é do time Steve e quem é do time Jonathan? É a coisa mais chata dessa temporada, é esse negócio. Triângulo amoroso. Porra, mano. Muito chato. Mas eu sou do time Steve depois dessa temporada, com certeza. O Jonathan é muito chato. O cara é chatão, né, mano? É. Mas voltando ao que o Sanderson falou da Max, é bem no começo da temporada, né? Que é aquela típica coisa de que ela é uma menina que foi morar na cidade deles e tal. E os dois, o Dustin e o Lucas, se apaixonam à primeira vista por ela, né? Fala assim, pô, menina nova, vamos colocar ela no nosso super grupo, né? E, cara, é muito engraçado. Muito engraçado. Assim, você vê que eles têm química entre eles, são crianças, então eles pegam amizade muito fácil. Então, isso transparece na hora de gravar, provavelmente, porque é muito engraçado. Tipo, tem muita cena engraçada. O Dustin é muito engraçado. O Lucas também é engraçado. Eles geram situações que podem remeter à infância de muitas pessoas, ou não, mas podem remeter. E mesmo sendo crianças, você tem aquele apego de achar engraçado, de entender o que eles estão passando ali, né? Uhum, e no começo. Quem nunca enfrentou monstros, né? Quando era criança. Ah, não. Quem nunca achou um sapo mutante na lata de lixo? Tirando essa parte, né? Que na verdade é o começo da temporada, né? De ali, daquele núcleo das crianças. Uhum. É, porque uma das motivações do Dustin manter o D'Artagnan lá, o Dart dele, é demonstrar pra Max, né? É tipo, falar, olha o que eu achei e tal, impressionar ela. Esse é um dos fatores que ele também usa pra ficar com o Dart, né? E é bem legal porque traz todo aquele clima de filme também do cara, do moleque que acha alguma coisa, tem que manter escondido, tipo ET, ou até, acho que o Gremlin tem coisa parecida desse jeito. E é bem legal essa ideia também. E funciona, funciona muito bem. Toda parte na minha opinião, funcionou. Ah, toda parte do Dart é bacana, de ter aquilo de criança mesmo, de apego, né, com o seu bichinho, animalzinho, tá certo que é um animalzinho de outro planeta, de outro planeta não, de outra dimensão, mas ele tem o apego dele ali. E a gente não pode esquecer de, além dos Dustin, do Lucas e da Max que foi introduzindo o grupo, tem o Mike, que é contra a introdução dessa nova personagem dentro do grupo, né? Lógico, ele gosta da Eleven, ele vê ela como a substituta que ele não quer ali no grupo, né? Uhum. E a gente tem o Will, né? O Will, que é o protagonista. Nossa, o Will? Puta que pariu. E pobre, né? Era melhor ele ter ficado no mundo invertido, escondido, porque ele sofreu mais. É, mas fácil. Cara, ele só se fode, velho. Esse é o personagem só se fode, cara. Ele foi perseguido, ele levou entidades interdimensionais dentro da boca, sei lá, apanhou, foi queimado, caçado, estuprado. Meu Deus do céu. Mano, eu tô pra dizer que esse sofreu mais do que a menina do Exorcista, velho. Você tá doido, mano. Ele sofreu bastante. E ele, é assim, durante o começo da temporada, a gente vê que ele tem aquela conexão com o mundo invertido, né? Ele tem aquelas viradas do nada, ele tá lá no mundo invertido, ele vê as coisas acontecendo. Tem a primeira que acontece no fliperama. Uhum. Aí depois a gente tem a do Dia das Bruxas. Me corrija se eu me enganei ou se eu pulei alguma. Acho que não, da escola é antes? Eu não me lembro. Não, acho que foi do fliperama. Foi na casa dele. É, que ele sai na porta lá. Ele, né? Sai na porta. guerra, aí depois é essa que vocês vão falar. Depois é o dia das bruxas e da escola. E da escola é quando o bichão pega ele, né? E na verdade, o bichão já aparece no dia das bruxas. Isso que é legal também. A gente conhece o antagonista da história, do mundo invertido, que é um puta de um monstro gigante. Apareceu na casa. Logo no... Ele já aparece no começo. Uhum. Você já vê qual que é o inimigo deles ali naquela temporada. E você fica, caralho, como que eles vão enfrentar uma porra dessa? Não vai enfrentar, não tem como ganhar disso. Chama também. E o Will é o elo de ligação com aquilo. E eu achei muito bem feito como eles criaram esse elo de ligação. E obviamente, como o Will tentou enfrentar o bicho, não conseguiu, né? Obviamente. Putz, foi muito bom. Aquela jogada de cena de ficar mostrando o Will se fudendo, cara. É tranquilo, só pede pra ele ir embora. Aí o Will se fudendo, chama ele de feio, entrando na bunda. Tá na cara dele. Puta, foi da hora. Personagem esse que é outro personagem novo na temporada, né? É o Sammy. É o Bob. É o Sean Alch, que é o Sammy do Senhor dos Anéis. E tá no Goonies também, que é um dos filmes referências do Stranger Things. Referências pros criadores da série. Com certeza tem coisa dele no Stranger Things. E ele tá lá como Bob, como namorado da mãe do Will, que é a Joyce, que é a Ryan Ryder, que tá menos overacting nessa temporada. Vocês não acharam? Uhum. Tá mais tranquilinha? É, porque agora o filho tá com ela, né? É, mas ela quase botou fogo no filho, né? Mentirando isso. Mas na primeira temporada ela gritava até pra pedir pão na padaria. Ela tava com o diabo no corpo. Mas quem tava no diabo no corpo da segunda temporada é o filho dela, né? É. Cara, eu vou dizer que o Bob, mano, foi um dos personagens que eu mais gostei dessa temporada, cara. Muito gente fina. Ele é um amigão, muito, né? Ele é um amigão. Você fala, pô, esse cara é muito gente boa. É o cara que você vai na loja lá e troca ideia e tal. Tava meio na cara que ele ia morrer, porque ele tava muito bonzinho. Ah, cara, eu esperava que ele sobrevivesse, na boa, mano. Porque o cara era aquele gordinho gente fina, sabe? Que faz tudo com um sorriso. O cara vai se fuder, vai ser comido. É, vai ser comido por bicho papão e foda-se, vamos lá fazer do mesmo jeito. Cara, se vai escorregar na pedra e o bicho vai voar nas costas dele, certeza. Mas eu acho que esse ator deve ter uma veia assim pra fazer esse tipo de personagem, né? Retardado, que ajuda todo mundo, independente do que aconteça, mano. Não é possível, mano. Ficou marcado. É, e o personagem dele é um ponto muito importante na história também, né? Ele não é um cara que tá lá só, sabe? Ele ajuda a desvendar algumas coisas, ele ajuda na parte final lá no laboratório. Então ele não é um personagem jogado, sabe? Que morre à toa. Um cara pra morrer. Mas eu achei que foi uma decisão bem corajosa, assim, dos irmãos Duffer de matar o personagem. Então, eles falaram que eles queriam matar ele antes. Sabe qual cena eles falaram que eles estavam pensando que ele ia morrer? Sabe nessa cena que ele tá com o Will no carro? Nossa senhora! Sério? Que ele começa a falar do sonho deles, a primeira ideia deles era o Will matar ele. Eita pô. Só que aí eles falaram, ah não, vai ficar muito estranho isso daí, vamos deixar pro final, Aí ele falou, aí o Sean Austin até fala assim, pô, eu pedi pra ele só pra eu morrer de uma forma heróica, cara. E foi o que aconteceu, né, cara? Mesmo porque se tivesse acontecido, não ia ser antes da possessão do Will, então não ia fazer muito sentido, né? Aí ia ficar bem sem sentido, né, mano? Ia ficar bem escroto. Ainda bem que não foi assim. Mas uma coisa legal desses bastidores é que na cena da morte deles, tinha um corte da morte dele ser mais sangrento do que foi, né? Mas aí eles acabaram tirando, né? Mas ele ia morrer daquele jeito. Ali comendo. Ah, ia ser mais sangrento ainda do que aquilo? É, ele ia cuspir mais sangue, umas coisas assim que eles resolveram cortar. Ah, entendi. Os cachorros iam pegar a tripa dele e ficar dividindo, cabo de guerra com a tripa, tá ligado? Puxa pro lado, puxa pro lado. Aí ia ser trash movie, né? Ainda bem que eu não escrevi Stranger Things. A sorte da Netflix foi essa. Ou o azar, né? Não sei. Quem podia ter uma série de maior sucesso. A Eleven ia ser o Eric Alegria, né? Nossa, com a Piricanha. É, olha, a Millie qual é a Millie Bob Brown, o nome dela, né? Da Eleven. Ela não. Ela é uma boa atriz, ela é nova, mas ela tem que comer muito feijão com arroz pra chegar nos pés do nosso querido Eric Alegria. Tá no nome do cara, né? Não teria o que falar. Ele é a Alegria, né? O Demogorgon ou o Dermocão, ele é quase um chupacabra, viu? Pô, realmente. Eu tava pesquisando, eu liguei pros irmãos lá e eles se basearam. De fato, foi. Ah, não, agora faz muito mais sentido. Eu vejo várias referências, eu não sei se vocês veem, mas eu vejo várias, mano. Eu vi um cara que não conseguia abrir a porta direito, vocês viram isso, mano. Tem várias referências, velho. Com certeza. Cabras, eu vi cabras ao fundo. Eu vi praticamente duas vezes a temporada e não reparei nisso. Mas pode ser que o meu olhar não estava tão atento quanto de você. É que tava no mundo invertido, esse negócio. Falando em personagens novos... Quem mais novo tem? Tem o Murray, que é aquele jornalista. Tem o Murray. O que vocês acharam? Ele serviu pra fazer os dois transarem. É isso. Você viu que... Não foi o gigolô. Você viu que todo personagem do Stranger Things tem uma razão de entrar na história, né? Todo personagem, toda a série, obviamente, tem uma razão de entrar na história, mas todos nem todos concluem seu objetivo. No Stranger Things isso acontece. O Murray entrou e fez o que ele tinha que fazer. Ele deve ter percebido que a Nancy tava pinguiçada. A Nancy tá na cachaça nessa série, que ela tomou dois porres. Ela... No segundo ele falou, velho... Ela tomou muita cachaça, tá meu. Ô, Johnny, você tá bêbado? Desce só rápido, irmão. É isso que vocês querem, vão ser felizes. Eles transaram. Eles demonstraram que eles estavam apaixonados, né, irmão? Tem que ser visto pelo lado mais romântico da coisa. Bom, mas eu olhava pro Jonathan e falava, meu, vocês vai, faz logo, meu, vai logo. Faz logo isso aí. Ele já tava enrolando desde o começo da temporada, né? Mas pra você ver que diferença tem da primeira. Na primeira, eu posso estar errado, porque eu não assisti recentemente, faz tempo que eu assisti. Mas acho que o Jonathan teve mais importância que o Steve, não teve? Ou não? Eu não lembro. Não, ele teve mais momentos com a Nancy, que eles... Que a Nancy na primeira, é porque na primeira eles são a dupla que ficam investigando as coisas. Sim, e no final o Steve chega e ajuda eles, sabe? Sim, é verdade. Nessa não, nessa eles trouxeram o Steve pra ficar junto com as crianças, né? Como o guarda delas. Ou seja, a função do Jonathan nessa série foi apenas transar. Depois que ele transou, ele subiu da série. Ele dirigiu também. Uau. Ele foi motorista em várias fugas durante a série. Mas assim, se for parar pra pensar, o personagem, o Steve, o personagem de Joe Keery, o nome do cara, ele tá ganhando mais espaço do que o personagem do Jonathan, né? O personagem Jonathan dentro da série. Porque ele tá envolvido na... Primeiro, ele já tá perto das crianças, isso aí ele já ganhou um foco dobrado. Já tá ali no núcleo das crianças, então ali ele já tá no foco da série. E cara, ele tá sendo mais... útil. Lá, é um personagem mais útil, simpático também, né, mano? Sei lá, e principalmente o relacionamento que ele acabou criando com uma das crianças, né, mano? Foi o relacionamento que ele criou com o Justin, meio que de irmão, né? Que o cara tava apaixonado, pedia conselho pra ele. Ele tava tentando ajudar, até com a marca do laque, mano, ele ajudou. É verdade. Então, sei lá, mano, ele tá... Não que a dica tenha dado muito certo, né? Mas ele tentou. Mas realmente, ele tentou, mano. A parte dos dois, a interação dos dois foi muito bem feita, né? E foi uma coisa que funcionou. E também foi aquela coisa do acaso, né? Tipo, que nem o Ivan tava comentando que são dois personagens que talvez não tivessem alguma relação. Talvez na primeira tenha um pouquinho de relação, mas é mais em conjunto com as outras crianças. Mas nesse é mais separado, eles se unem por um motivo, que é o Dart. Só teve uma coisa com o Steve que aconteceu tanto na primeira temporada quanto na segunda, que é marcado. Acho que na terceira vai acontecer também. O Steve, em algum momento, ele tem que tomar uma surra de alguém. Porra, ele sempre sai com a cara roxa, né? Exatamente. Sempre se pode, você é louco. Parece lutador de MMA, velho. Só que ruim. Muito ruim. Só que dos ruins. Daqueles que tem um cartel de 15 derrotas e uma vitória. Tipo seu Madruga, né? Eu só não ganhei porque eu perdi. Mas o Steve, ele perde a namorada nessa temporada. Ele perde todos os jogos de basquete que ele tenta fazer contra o Billy. Ele apanha contra o Billy. Então, tecnicamente, ele só se ferra nessa temporada. Ele ajuda as crianças. Ele ajuda as crianças. Protege elas e tal. Mas ele não chega nem a matar um derrotado. Aí você tá pegando pesado. Ele matou uma raiz. Eu vi que ele matou uma raiz com bastante. Não, mas ele é um cara que ajudou pra caramba. Não, ele ajuda. Tá, ajudou, porra. Eu falo da brincadeira. É, ele fica naquela, tipo, eu tenho que cuidar de vocês. Se um de vocês morrer, eu que tô ferrado, sabe? Então ele fica naquela. Mas mesmo assim, ele é um cara que quer ajudar e quer resolver também a treta que tá acontecendo, né? Porque ele tá muito inserido. Ele não tá fora da questão, né, cara? Ele é um dos participantes, né? Exatamente. Porque quem conhece aquele mundo invertido, aqueles monstros, tem que abraçar aqui e tem que ajudar de algum jeito, né? Porque, puta, que história sem pé nem cabeça, né? Pra pessoa que entra do nada lá, ela não vai ajudar nem fudendo, nem vai acreditar. Que nem a Max. A Max é uma pessoa que teve que conhecer aquilo e teve que ver com os próprios olhos pra entender o que tava acontecendo, né? Porque só na lábia é difícil acreditar. Aí entra o que o Vinícius falou, né? Do fato dele ter se aproximado, do Steve ter se aproximado mais das crianças. Tipo, é bônus vezes dois pra ele. Porque o Jonathan, na primeira temporada, ele tinha toda aquela relação do irmão e do caso familiar dele mesmo e dele pagar pau pra Nancy. E teve aquele momento com a Nancy que, tá, beleza, ok. Nessa segunda temporada ele ficou com a Nancy e não se preocupou tanto quanto na primeira temporada com o irmão dele. Só que o Steve, que na primeira temporada era o boyzinho gostosão que terminou mais ou menos bem com a Nancy, aqui meio que se fudeu, mas, meu, foi ajudar os moleques. Então teve, puta, um grande diferencial no personagem. Chama muito mais atenção ele por ter feito isso do que o Jonathan por ter transado com a Nancy. É, eles foram atrás. Ela gravou o cara falando sobre os planos. Cara, isso eu fiquei pensando. Outra coisa importante. Não, rapidinho, Valdo. Até coisas. Assim, não que seja menor a morte da Barbie na primeira temporada, mas é uma coisa, uma personagem que apareceu bastante. Mas é uma, também uma ponta solta que foi resolvida na segunda temporada. Muito bem. Sim, um negócio mais simples, mas foi resolvido. É, uma coisa que eu achei bem estranha. Realmente os caras entraram numa base secreta da NASA, CIA, Interpol, Barashnikov, com uma câmera, uma filmadora, sei lá, com um gravador dentro gravador. Da bomba. Cara, nem revistaram ele. Anos 80, Ivaldo. Yes. Tudo pode. Anos 80, Ivaldo. É isso aí, mano. Não tem regras, não. Tudo acontece. Beleza. Anos 80, cara, é a década do Bozo, mano. É a década das apresentadoras infantis vestindo biquíni. É a época das propagandas de Marlboro com criança fumando. O bagulho era loucura, velho. Loucura. Por isso que os caras lá daquela base científica chegaram lá com 50 carros de conserto de antena na casa. A gente vai consertar sua antena. Nossa equipe de 50 profissionais. É mais, tá em casa, é mais ou menos isso. E só a gente tava falando do Steve, mas assim, pra mim, talvez o meu capítulo preferido da temporada seja o capítulo 6, que é o 7 é o da Eleven, e o 6 é aquele capítulo que é meio tempo o Steve com o Dustin, com o Lucas e com a Max lá naquele ferro velho, e a outra parte do pessoal lá no laboratório. Pra mim é o melhor capítulo da temporada, eu mais gostei, pelo menos. É um dos melhores. Eu gostei bastante, junto com os últimos, obviamente. É, pra mim, eu acho que foi o último episódio mesmo, que a Eleven, sei lá, ela encarna a Fênix, né? flutuando e mata o bichão. Achei muito louco a cena, mano. Muito louco. É muito boa. E assim, a gente falou dos personagens novos. A gente não esqueceu ninguém, né? A gente falou da Kali, falou do Murray, que é o jornalista, que é engraçado pra caramba, além de ter feito uma de Santo Antônio, juntou os dois lá e também é engraçado. Falou do Billy. A gente falou um pouco do Billy, né? Mas o Billy também não aparece tanto. Assim. Ele aparece, mas não tem muita importância pra história, né? Uhum. A Max tá ali, né? A Max e tem a questão do Lucas ser um cara, né? O Lucas ganhou o coração da Max, só pra deixar bem claro. Por que você quer deixar claro isso aí? Porque eu achei muito da hora, velho. Ah, coitado do Justin se fudendo lá, tentando fazer um monte de coisa. O outro só precisa gente fica pra caralho e ganha o coração dela. É assim que funciona a vida, cara. Caramba, que lição, hein, Valdo? Assistam, vocês vão aprender muito com isso. O nosso ouvinte vai sair motivado nesse cast. Não, mudou minha forma de ver os relacionamentos mesmo. Ajo de outra maneira hoje com a minha mulher. Amanhã, acorde, lembre dessas palavras e comece uma nova vida. Mas se a gente pensar saindo dessa parte do relacionamento, é só criança mesmo que vai guardar um bicho de outra dimensão que troca de pele a cada um dia. Eu não vou negar. Seu gato. Mas... Você faria isso, Ivaldo, tenho certeza absoluta. Eu já cara, fiz, certeza, já criei, né? Já criei um negócio esquisito aqui dentro de casa, já. Deixa pra lá. O filhete de chupacabra, né, irmão? Com certeza, eu criaria. Ai, mas, ainda mais se você tivesse a comprovação científica que seria um filhote de chupacabra. Pô, por favor, né? Não, mas se você for parar pra ver, o Justin, o Dart acabou criando um relacionamento, né, mano? Mesmo depois de ele ficar mais... Cara, o bicho era deixado a caramelo, né? Todo dia, ninguém não vai querer. Até eu, né, ia amar o Justin. Ia ser muito bom. The Mind Flayer. What the hell is that? It's a monster from an unknown dimension. It's so ancient that it doesn't even know its true home. Okay, it enslaves races of other dimensions by taking over their brains using its highly developed psionic powers. Oh my god, none of this is real. This is a kid's game. No, it's a manual, and it's not for kids. And unless you know something that we don't, this is the best metaphor. Analogy. That's what you're worried about. Fine, but an analogy for understanding whatever the hell this is. Mais uma coisa que a temporada fez que eu achei bacana foi, primeiro, a gente teve a história fechada, né, que é a história desse monstro. O monstro é o devorador de mentes, né, a gente esqueceu de... Vamos comentar. Ele não tem nome, ele é só um monstro gigante, um monstro bem Lovecraftiano, né, Ivaldo? Puta que pariu. Que é bem... Que eles acabam até falando isso no universo Stranger Things. Eu não sei se são os Duffer Brothers que comentam. É, eles mesmo, eles falam isso. É, então se você quer conhecer mais Lovecraft, escuta o nosso podcast, você vai entender mais de Stranger Things, ou não. Mas pelo menos você vai ver da onde eles criaram aquele monstro lá com vários tentáculos. Ele é o antagonista da temporada. A gente tem a história, é basicamente esse monstro que toma posse do Will, que é da metade, é do quarto capítulo, quinto capítulo pra frente, né? Metade da temporada, vamos dizer assim. Acho que é isso. Deve ser. É por aí, né? É por aí. E a gente tem que dar um jeito e vai tomar tudo, né? Ele quer matar todo mundo. Ele é um... não tem lógica, né? Tipo, vamos matar todo mundo da cidade que eu sou um ele... monstro na vez, né? Não teve uma parte num desses últimos episódios que eles foram conversar, que eles estavam até usando o termo de RPG, que eles pegaram o livro. Exatamente. Que era o Ring Flair. É isso. Eles estavam comentando que provavelmente. Ah, não, mas é que eles estavam seguindo pelo livro de RPG. Bem, não sei. Mas eles comentaram que, tipo assim, é um monstro que ele, vamos dizer assim, busca outras civilizações inferiores que ele possa dominar só pra dizer, pá, eu sou melhor que vocês, vou destruir tudo, vou comer todo mundo, sou mais forte, vou dominar essa raça, foda-se. Não foi alguma coisa mais ou menos assim? É a definição que o Dustin lê no livro lá, que essa cena é muito boa, pra falar a verdade. Que o Hopper pergunta, pô, ele tem algum jeito de ganhar dele? Aí eles falam, ah, tem tal jeito que tá lá no livro. Aí ele, novamente, isso daqui é um jogo de RPG, então. Não, é porque ele fala assim, como o cara é o devorador de mentes, como é que você faz um RPG pra ganhar dele? Você convoca um exército de zumbis que não tem cérebro. Então ele fala assim, zumbis porque não tem cérebro. Ele fala, isso aqui é só um jogo, eu quero uma resolução de verdade, né, pelo amor de Deus. Mas é a mesma analogia, né, é aquela coisa de você linkar as coisas cotidianas dos jogos da infância com o que tá acontecendo, né, que nem eles fizeram na primeira temporada com D&D e com Demogorgon, eles fizeram a mesma coisa com o Might Flayer, que é o devorador de mentes. Ah, esse é um dos maiores ideias da série, pode falar. Eu os Toonies também, né, que eles pegam aquele jogo Dig Dug lá, que eles pegam essa ideia pra trazer também essa ideia dos Toonies, né, que é um ponto importante na história também, que é aqueles túneis que começam a surgir em Hawkins. Aí, uma coisa que eu pessoalmente não entendi, aqueles túneis, eles são um mundo invertido ou eles são tipo uma transição? Eu imagino que é uma transição criada pelo devorador de mente pra chegar ao mundo real. Eu acho que é meio que uma etapa que ele vai ter pra conseguir ir pro mundo real. É um tanto caminho que ele fez, tipo um caminho. Tanto que o Will comenta que tipo, ele consegue ver parcialmente, metade do que o bicho consegue ver. Ou seja, ele consegue ver o que o bicho tem aqui na Terra, seria aquele meio termo, aquele caminho, aquele labirinto místico, só que ele não consegue saber o que acontece no mundo invertido, que seria a porta de acesso que ele gerou tudo aquilo ali. Aquele seria como se fosse um acesso, né? Uhum, exatamente, foi o que eu entendi também. Cara, assim, eu entendi um pouco diferente, que querendo ou não, a 11 ela abre o portal, né, e o bichão ele se aproveita do sistema de túneis que já era da cidade, pra conseguir espalhar aquilo lá. Tanto que o Bob, na hora que ele ajuda o pessoal a descobrir aonde o cara tá, ele começa a ver as imagens e começa a falar, não, isso daqui é tal lugar, isso daqui é outro lugar. Então ele começa a falar, pô, isso daqui é o mapa da cidade. Então eu acho que ele já usou de um negócio já tinha na cidade, pra conseguir espalhar. Sim, a cidade tinha algum sistema de tubulação, né? Mas eu acho que... Eu acho que não, porque grande parte daquela parte interna que a gente viu é debaixo das abóboras. Os caras embaixo de fazenda, cara, não é embaixo de... Você quase me fez mudar de ideia, mas é o que eu tava pensando mesmo, porque aquilo é um caminho criado pelo... O que pode ser, o que eu concordo com o Santos é que pode ser o seguinte, tanto que o Jim, ele mostrava muito lá no mapa, que o centro de tudo era a base daqueles cientistas lá. Então a gente pode dizer o quê? Que a partir do portal que a Eleven abriu, tudo que aconteceu na primeira temporada, que aí só foi perpetuando e piorando, pra na segunda ter, tipo assim, se gerado um portal maior, aquela entidade pode ter abrido um portal maior e começou a fazer aquele labirinto lá, e ela ia só aumentando aquele labirinto, ia só fodendo mais a cidade por baixo. Agora pergunta, como é que o bichão sabia o mapa da cidade, caralho? Não, exatamente o mapa da cidade. O cara procurou aonde? No Guia Mais? Que na época não tinha Google Maps. GPS? Hoje em dia é fácil. Ele mora no mundo invertido, cara, é a mesma cidade, só que é do outro lado, cara. Mas é verdade, é exatamente igual. É verdade. E a pessoa que vem de fora acha que a casa dos Byers lá, da Joyce e do Will, é um museu de arte moderna contemporânea, né? Porque ele é a casa é toda cheia de figura espalhada pra um lado, desenho pro outro, não sei o que pro outro. Caralho, eu quero ver. Eles têm que reformar, né? Exatamente, cara. Eu quero ver o que eles vão fazer na terceira temporada, porque na primeira foi as luzes de Natal, malucas. Sim. Aí nessa segunda é papel pra todo canto colado, velho. Não, a terceira vai ser com os crucifixos, certeza. Porque também, puta, é uma puta de uma resolução de roteiro, né? Essa parte das imagens, do desenho do Will e de como ele se comunica pra eles criarem os vínculos da temporada, né? De como eles vão atrás das coisas. Mais uma vez é acertado, né? Tipo, fica meio repetitivo até falar, porque realmente a temporada acerta muito no sua redução de história. Você falou de resolução de história. Pra mim, sabe qual é o maior acerto da temporada, da série? Você ia falar a cagada da série? Não, jamais. Por mais que, a série mostra ali o principal foco são as crianças, e a Eleven, mas são um grupo de moleques. Que é o que você falou, são os Goonies, a galerinha que tem que resolver alguma coisa. Mas é o fato de, independente do problema, eles sempre tentam linkar alguma coisa envolvendo RPG, a jogos, a coisa de moleque, da infância. Mesmo eles não sendo burros. E muitas vezes, usando a criatividade, eles conseguem resolver as coisas. Não é tipo um anime que o moleque chega e fala, não, beleza, eu vou pegar uma bazuca, vou montar numa moto, vou pular numa ponte e vou botar um tipo de bazuca no olho do monstro. É isso. Não é tipo, com a criatividade de criança deles, eles conseguem resolver, descobrir ou se livrar de vários problemas. Isso é muito foda na série, cara. É recorrente, né? É como a série é moldada, né? Uhum. Eu mesmo, com um democão, morria antes de enfrentar um cachorro. Eu escorregava numa raiz e morria lá com a raiz. Agora, a gente tem que observar que as crianças são meio MacGyver, né, cara? Porque, pelo amor de Deus, vai ter a criatividade assim no quinto do inferno, né, mano? Na casa do cara lá, do repórter que ofereceu cachaça pra Nancy, o Sanderson ia estar bêbado até hoje, dormindo lá. Não sei o que o cara ia fazer com ele, mas o Sanderson ia estar lá bêbado, certeza. Mano, era vodka russa, velho. Vodka russa. Era vodka russa, realmente. E vocês viram que a Nancy levou embora ainda, né? Ah, com certeza. É, cachaceira, né, mano? Agora eu quero saber a opinião de vocês para uma coisa que aconteceu na casa dos Byers, mais pro final da temporada. O que diabos o Dustin e o Steve vão fazer com aquela porra daquele dermocão numa geladeira? Pra começar, quando é que eles abriram a geladeira e viram... Eles não abriram a geladeira e viram que o bicho tava lá? Não, eles pegaram no chão e falaram, vamos guardar na geladeira que Sim, é pra conservar. Sim, mas depois tem a passagem de tempo. Na verdade, o maior problema que eu fiquei em dúvida é o seguinte, se aquela criatura, essa entidade, sei lá, se os seres do mundo invertido, não sei todos, foda-se, eles não gostam de frio? Sim, mas... Tava morto já. Ah, mas não, peraí, você viu ele com a cabeça arrancada? Você viu ele voando pela janela e caindo no chão. Vai saber se ele tá morto. Ah, ele tava mole, mano. Ele tava todo zoado. Ele pode ter desmaiado. Não, eu também acho que não foi uma decisão sábia ter guardado ele na geladeira, né? E é muito cara de Stranger Things esse bicho acordar e sair correndo. Ah, é meio estranho, mas é meio estranho, porque ele ficou lá na casa dos Byers, tipo, e aconteceu muita coisa depois. Eu acho meio estranho. Eu acho que aquilo não vai ter muita... Não vai acontecer muita coisa depois disso. Não foi no último episódio, foi antes, aconteceu muita coisa depois. É, porque é quando eles estavam lá na casa, e assim que eles levaram o Will pra sessão de exorcismo, aí eles guardaram na geladeira, né? Eu acho que foi no sétimo episódio. No sexto ou no sétimo, quando a Eleven chegou. Foi no último. Acho que foi no último mesmo, viu, Ivan? O último que eles guardaram. Ah, tá. É porque o final do oitavo foi a Eleven matando o bicho e aparecendo. Isso mesmo. Ah, tá. Beleza, tá certo. Mas sei lá, o que foi estranho foi eles guardarem na geladeira. É, vamos ver o que eles vão fazer com o bichão, né, mano? O que será que vai acontecer? Vamos ver, né? Hey, where do you think you're going? What are you, deaf? Hello? We are not going down there right now. I made myself clear. Hey, there's no chance we're going to that hole, all right? This end right now! Steve! You're upset. I get it. The bottom line is, a party member requires assistance, and it is our duty to provide that assistance. Now, I know you promised Nance that you would keep us safe. So keep us safe. A gente tá falou que isso aconteceu no último capítulo. O último capítulo é bem resolvido, né? A Eleven volta no final. A gente comentou a primeira parte do cast falando da Eleven, que toda a história dela, a experiência de como ela evoluiu na série e tal, como personagem. E ela volta a encontrar a turma no final, né? No último capítulo, não é? Resolvendo essa situação, eu acho que esse democão vai dar B.O. Acho que não vai pegar mais nada, não. Porque, como visto no último episódio, quando se deu fim àquela entidade, episódio que a gente vai comentar, o que terminou lá, vocês viram que os cães todos caíram mortos, como se fosse formiga. Tipo, sumiu o líder e caíram mortos, morreram todos. Sim, essa então, também. Independente daquele lá, se por algum motivo o místico tivesse vivo, ele já ia ter morrido, porque a entidade principal não tava mais lá pra comandar ele, pra, sei lá, mandar energia foda-se pra ele. Então, se os outros morreram, provavelmente ele já tava morto e morreu desses dois. Vai virar um picolé de outra dimensão. Ah, é porque a Eleven selou, né, o devorador de mentes lá. Talvez, eu não sei, a gente não sabe o que vai acontecer, né, porque foi uma cena meio estranha, realmente, ela meio que foge do padrão, né. Uhum. A gente realmente não sabe o que vai acontecer, não sabe se a Joyce entregou pro governo o bicho, pode ter sido, né, cara. Pode ter sido. Porque o Dusty guardou na geladeira dos Byers, né, cara. É verdade, nem pra colocar no carrinho e levar pra casa, né. Guardou na geladeira dos outros. Eles não almoçaram, nem jantaram aquele bicho, tenho certeza. Eu acho, pelo menos, pode ser uma iguaria diferenciada. Quem sabe? Mas, como o Ever falando, a gente comentou de coisas que podem acontecer na próxima temporada. O Devorador de Mentes, que é o vilão principal, o antagonista do mundo invertido nessa temporada, ele não tá morto. Então, provavelmente, ele vai ser um antagonista. Eu acho que, na verdade, já os próprios diretores já tinham comentado que um antagonista que eles apresentaram nessa temporada, que é o Devorador de Mentes, é um antagonista que não era pra essa temporada, é um antagonista da série que vai ter continuação. Obviamente, vai ter continuação, porque ele não tá morto, ele só tá preso. Uhum. Ele tá em casa, né? Só não pode vir pra cá. Exatamente. Nada aconteceu com ele. É, mas será que eles vão dar uma paz pro Will, cara? Porque o cara... Eu acho que... A evolução do Will é muito legal na série. Nossa, é muito bem feito, velho. Ele começa como... Ele é lá no grupo, mas ele meio se sentindo excluído do resto do pessoal. E vai evoluindo essa questão da possessão dele, sabe? Dele ser o espião. É muito boa essa transição que eles fizeram, né? Eu acho que talvez, se o Devorador de Mentes voltar, acho que ele pode ficar de olho na Eleven. Eu pensei na mesma Será, coisa, mano? Né? Que agora pode ser o foco dele, pode ser Eleven. Porque assim, se o Will provavelmente ele vai continuar tendo algum tipo de conexão com o mundo invertido, mas a possessão já não vai ter mais, né? Acho que quebrou o vínculo dele com o Devorador de Mentes. Cara, sabe o que eu acho? Talvez um personagem que fosse um bom gatilho pra qualquer tipo de coisa que acontecesse na terceira temporada seria a número 8, cara. Imagina ela talvez voltando, tentando encontrar Eleven e sei lá, daí saiu uma treta ou alguma situação que dê bosta. Que o monstrão lá veja uma oportunidade de voltar a assombrar uma pequena cidade de Hawks onde nada acontece. Mesmo porque, se você. O capítulo da Eleven com a número 8 é um capítulo daquele laboratório de Hawks, mas ela não cita em nenhum momento alguma relação com o mundo invertido, né? Uhum. Sim, eu acho que ele pode voltar atrás da Eleven, talvez, porque assim, vamos dizer que por um acaso. Não, na verdade é verdade. Essa entidade. A verdade é verdadeira. O Devorador de Mentes, ele possuiu o Will, porque de certa forma ele queria alguém que auxiliasse a dar um acesso pra ele aqui. Agora você imagina que ele descobriu nessa última, entre aspas, batalha, uma menina que tem capacidade de tanto abrir portais quanto fechar. Imagina o que ele poderia ganhar se ele possuísse a Eleven. É, é verdade. Esse é um ponto que eu realmente não lembro muito bem. Eu acho que é explicado na primeira temporada, mas eu não lembro. A Eleven, a número 8, ela surgiu de um experimento do governo da Guerra Fria, né? Sim. Pra desenvolver os poderes pra achar as pessoas, né? Uhum, isso. Com aquele poder dela, né? Sim. E por causa disso, eles acabaram abrindo o mundo invertido, foi isso? É que foi assim. Foi eles isso. Eles queriam desenvolver esse poder dela. Só que numa dessas pegadas de comunicação, ela conseguiu, vamos dizer assim, captar o sinal de uma coisa que não era uma outra pessoa e não era da Terra, era uma coisa esquisita. E eles ficaram forçando esse contato dela com essa criatura, essa entidade, esse negócio. No que ela... Lembra daquele episódio que ela tocou o Demogorgon nas costas e tomou um susto? Uhum. Nisso, ela tomou um susto, sei lá que porra que deu na cabeça dela, que ela acabou abrindo... Isso, exatamente. Então, tipo, é porque então a Kali, por exemplo, ela não tem nenhuma relação... Talvez ela nem saiba sobre o Então, isso divertido. Que eu tô comentando. Então, eu não sei se ela sabe do mundo invertido, se aquilo é uma coisa comum que todas as crianças do laboratório sabiam, ou se era uma coisa que se reservou a Eleven, entendeu? Isso que é uma dúvida que eu acho que eles podem explorar nas próximas temporadas. E um negócio que eu acho que pode demonstrar um pouco do interesse do Devorador de Mentes pela Eleven, é que se vocês forem ver, ele tentou se aproximar da Eleven, ele não tentou atacar ela com um golpe mega rápido, ele tentou chegar até ela, e com certeza ele ia fazer a mesma coisa que ele fez com o Will, jogar aquela fumaça lá pra possuir ela, certeza, cara. E outro ponto, e se a Bárbara voltasse, hein, mano? Já pensou se ela voltasse possuída pelo bagulho? Ela já pensou ia ser um zumbi mais nojento. Não, se ela voltasse voltar seria mais uma personagem com uma ligação direta com o mundo invertido, mas ela morreu, né? Agora tava, será? Ela tava podre desde a primeira temporada. Não, agora é fato, ela não é uma personagem que vai voltar. Isso é um personagem que foi encerrado o arco nessa temporada. Tá bom, então. Vamos ver. A não ser que você tava com alguma informação que a gente não tem, né? Tipo, você vai falar, chupa, cara, falei. Vamos ver, cara, só digo isso. O futuro nos aguarda. Eu jantei com os Duff Brothers ontem e eles me informaram que talvez vai acontecer alguma coisa importante aí. Tudo bem, com uma vodka russa e outra. Aí abriu a geladeira, comeram um democão, assado. Um personagem que a gente não falou muito, mas porque ele também realmente não teve uma presença tão forte, foi o Mike mesmo. Eu ia, né, falar isso agora, porque a diferença da participação dele da primeira temporada pra essa é muito grande. Ele até participa, mas ele não tem o mesmo peso porque a Eleven não tá com ele. É justamente isso. Sabe o que eu acho que aconteceu? O que eu acho que aconteceu com o Mike é o que eu tava comentando da Eleven. Eu falei, pô, ainda bem que aconteceu o que aconteceu com a 8, pra Eleven não ficar babaca a série inteira, ai, tô com ciúme, tô com ciúme, aquela. Mas é o que aconteceu com o Mike, que grande parte da temporada o Mike ficou procurando a Eleven, triste, e ficou com ciúme da Max, tá no grupo. Grande parte do que aconteceu foi isso. Mas o Mike também é um dos personagens, quer dizer, eu acho que é o personagem junto com a Joyce que mais se preocupa com o Will. Sim. Então, por isso. O papel dele nessa temporada é estar ali protegendo o Will e tentando fazer uma coisa pra proteger o Will. Exatamente. É, nessa temporada ele ficou. Nas cenas que ele aparecia, o foco não era ele, era o Will, né? Uhum. Então isso tirou muito dele, o protagonismo dele, né? Que ele tinha bastante na primeira temporada, né? Verdade. Não, é totalmente isso, porque na primeira temporada, tudo que a Eleven, que era a protagonista da série, tinha que aprender, tinha que fazer, as coisas comuns, quem ensinava era o Mike. O Mike sempre tava ali do lado dela. Nessa temporada, o Mike tá ali do lado do Will, mas foca é o Will e tem outras pessoas também que conseguem resolver as coisas ou conseguem ajudar o Will. Então não é meio que exclusividade dele a ação. Tem outras pessoas que colaboram pra aquele todo. É, vamos bem trabalhar. Vamos ver na terceira temporada como é que o casal vai funcionar, né? O reencontro deles é emocionante, cara. Ah, até é emocionante. É emocionante várias partes dessa série, viu? Vou falar a verdade. Fiquei lacrimejando no reencontro dele. Que bonito. Eu quase chorei foi ver o Sammy morrendo, mas tudo bem. O papo do Hopper com a Eleven no carro também, indo pra fight final. É, o Hopper é outro personagem que a gente também não comentou muito, mas ele é foda pra caramba. Ele é o cara que resolve, né? Ele vai, pesquisa sozinho, treta com todo mundo, tá nem vendo, né? Ele é o Tanker, né, mano? É exatamente. Tanker, velho. Pelo amor e de Deus. E cai entre nós, ele dança muito bem, hein? E cai entre nós, ele vai pegar a Joyce na próxima temporada. Não, cara, se ele não pegar o... Ah, eu ia falar o Jonathan, mas o Jonathan é filho e seria incesto, ficaria estranho pra temporada. Game of Thrones agora. É complexo de Édipo, já. Não, mas o Hopper, puta, pra mim, deixa eu ver, seria o meu personagem preferido. Ele tá ali, ele é muito, muito bom. Realmente tem um bom foco nele, tanto que ele tá... E o Hopper é o personagem que você para pra pensar que ele faz o elo, tipo, ele tá com a Eleven no núcleo dela e tá com a história principal também. Ele tá nas duas, nos decorrer das duas histórias e meio que faz aquela união, né? É, cara, ele tem que fazer tudo, mano. Ele é o único policial que faz alguma coisa. Puta, aquele policial amigo dele é bizarro. Mesmo porque ele é o único que é policial e tem um poder de autoridade, de poder atirar nos outros, tipo, que conhece a realidade do Upside Down, né? Na verdade, uma coisa interessante que eu queria perguntar pra vocês. Aquela ponta solta que deixou no final da primeira temporada entre a ligação dele com aquela organização, com os cientistas lá X, o que vocês acharam nessa segunda? Ah, não, mas aquilo que eu entendi foi aquela questão, sendo uma parte que ele tá falando com o cara, que ele fala com o Dr. Owens lá. Sim, também sim. Um outro personagem que ele é introduzido também na história, pra substituir o Dr. Brenner da temporada anterior, né? Quando eles conversam, ele fala assim, ó, eu prometi segredo desde que vocês mantenham as coisas fora da minha cidade, né? Uhum. Eu acho que foi meio que isso, nessa ideia, sabe? De tipo, ó, eu mantenho o segredo, vou manter todo mundo, vocês podem ficar com a situação de vocês, tranquilo, mas mantenha as coisas fora da minha cidade, né? Eu acho que foi mais desse sentido, viu? Eu não sei se tem alguma coisa a mais em cima disso. Tanto que ele manteve a Eleven escondida, né? Uhum, é muito o que o Samson fala, é bem anos 80, né? Que se fosse hoje, os caras falam, não, pode ficar tranquilo, a gente não vai fazer nada, você não conta nada sobre a gente, tá? Beleza. Quando ele ligasse o carro ia explodir. Não, pior, vou manter o segredo, tá bom? É só manter as coisas fora da minha cidade. Aí ele entra no Facebook, top trend, monstros em Hawks. Pronto, acabou, mano. Não tem o que esconder hoje em dia, velho. Você tá cagando, tem alguém tirando foto sua. Hashtag Dermocão no Twitter, né? É, hashtag Dermocão, caralho. O bagulho é isso, velho? Ia ser tipo, ia gravar... Ia fazer vídeo do Democão, ia fazer a porra toda. Não, os caras iam gravar vídeo se enfiando no túnel pra bombar no YouTube. É vlog, né? É youtuber e entrar no... Entrei no túnel de Hawks, é o título do... Entrei no túnel de Hawks e olha no que deu, cara. ia fazer aquele famoso também, receba a foto do Demogorgon, mande para 10 amigos seus que você mais gosta. É a melhor corrente do WhatsApp. Hashtag comer o meu gato, certeza. Você viu como os Duff Brothers são espertos? Eles já colocaram nos anos 80 pra evitar essas coisas, né? Porra, nem fala. Porque se tivesse tecnologia, talvez eles tivessem... Nossa, ia ter que dar uma reformulada fodida na história, né? De como fazer aquelas coisas acontecerem. E seria mais segredo do que são, né? Isso é engraçado, né? A gente para pra pensar, puta merda, eu acho que nós não sabemos mais o que é privacidade, mano. Acho que esse é o tipo de coisa que... Esse tipo de conceito tá meio que morrendo hoje em dia, velho. E você vê uma série dessa, você fala, caralho, eles realmente tinham privacidade naquela época, muito né? Muito melhor. Eles mesmo falam eles falam assim, ó, a gente, o bom dos anos 80 é que a gente pode usar alguns clichês que realmente são funcionais, por exemplo, o walkie-talkie não funcionar, que tipo, era uma coisa realmente, hoje se fosse usar, ia ser aquele velho do o sinal do celular não tem mais, ou a bateria morreu, sabe? Então, tipo, o walkie-talkie aquela questão também dos pais meio que deixar os filhos soltos, sabe? Foda-se, o mundo cria, tá ligado? Foda-se. É, mano, fliperama. Tem um fliperama, mano. Todo mundo se reúne pra jogar no fliperama. Não é um joguinho online, tá ligado? Todo mundo tem que se conhecer na porra do fliperama. Os moleques tem que sair. Os moleques ficam felizes porque acham $2. Então, isso, mano. Hoje, não, se a série fosse hoje, a série ia ser bem assim, o Mike lá. Nossa, Lucas, rápido, avisa pro Will que não sei o que lá aconteceu. Aí o Lucas, não, mas meu Wi-Fi caiu. E agora? E sabe a senha da vizinha? Puta, não sei a senha do Wi-Fi dela, cara, o que a gente faz? Putz, manda um MSN pro Jack, aí não sei. Não, o MSN já tá fora de moda, mano. Manda uma mensagem no Facebook. Não, é que eu trouxe sim pros anos 90. Ah, tá, você tá ali no meio termo, né? Um pouquinho isso, mais avançado. Não tão hoje, vai. Ah, tá. PlayStation 2 ali. Ah, tá, você não tá chutando tão alto. Entendi. Não. É, porque se fosse hoje em dia, não ia ter jogo de mesa, tá? RPG de mesa. Ia ser tudo no PlayStation 4, mano. Ele jogando. Os caras tá discutindo. The Witcher, tá ligado? Os caras tá jogando LOL, tá ligado? Ah, eu acho que aquele Goblin no RPG 3. Eu não posso nem comentar sobre LOL porque eu não sei nada, então não tem nem como fazer algum tipo de comentário. Até hoje eu pensava que LOL era gíria, agora que era um jogo. Era gíria pra quê? Eu não sei. Louco, não sei lá. Larga laranja, assim. Por caralho, que diabos usou tanto sinal de LOL na internet, né? Não tô entendendo porra. Merda, né? Eu realmente não preciso entender do nada. Eu preciso realmente sair do problema. É, LOL é a abreviação de Lola, tá ligado? O nome de alguém. Ai, caramba, mas é muito bom, Ivaldo. Parabéns, velho. Parabéns. É que a gente vê que tá ficando velho, né, mano? Puta que pariu. Ficando velho, mas ficando experiente, Anderson, não velho, tá? Não é velho, meu Deus, é velho. Mas eu odeio esse negócio de ficar abreviando nome de jogo. Puta que pariu, é chato pra caralho, né? Não é minha culpa também. Os caras, eu jogo Warcraft 4, e o cara chega e fala, eu jogo Warcraft 3, 4. Pode falar Warcraft? Não tem problema. League of Legends? Não, eu jogo LOL. Ivaldo, tem que ganhar tempo. Hoje a gente vive no mundo de 140 caracteres, então tem que ser tudo rápido. Eu jogo CS. Ah, mas CS sempre falaram. Mas enfim, isso não tem nada a ver com Stranger Things, velho. Onde a gente tá indo? São coisas estranhas. São bagulhos sinistros, é, realmente. São bagulhos sinistros que estão acontecendo hoje em dia. Anos 80, eu amo vocês mesmo, não tendo participado. É, eu gostaria de... Eu não sei se eu gostaria de ter participado, porque aí hoje eu teria 40 anos e não seria legal. É, a gente participou indiretamente, porque a gente assistiu os filmes dos anos 80, né? É, isso é verdade. Quando a gente tava na nossa infância. E isso é bom, porque a gente consegue pegar as referências assistindo Stranger Things. Claro, mano, a gente tá no meio termo, né? Muita coisa a gente não viveu, mas muita coisa, sim, a gente consegue ter referência, que nem o walk-talk, mano. Quem não teve walk-talk aqui, caralho? Eu? Você não teve? Não. Eu fazia com aquela... Serve aqueles que a gente faz com lata de leite com cordinha? Daquele eu já tive. Pode ser, mano, também serve. O Focus! Focus! Não era uma tecnologia avançada na época, mas já era alguma coisa, né, irmão? Era possível. Eu não tinha que era falar com o outro divertido. Caralho, eu tive walkie-talkie, mano. E dava pra pegar a frequência da polícia com o walkie-talkie, mano. Agora era místico. Qualidade 100%, né? Enfim, qualidade foi a segunda temporada de Stranger Things. Vamos fazer uma brincadeira rápida aqui. Eu só quero saber, porque eu gosto de perguntar as coisas preferidas das pessoas, né? Eu só quero saber o personagem preferido da temporada. E o que você... Não, acho que... Para pensar. Não, eu não vou... Não tem nenhum personagem que eu não gostei dessa temporada. Alguém tem algum? Se quiser falar, já. Porque eu não vou nem perguntar. Falar só do preferido. Porque não tem nenhum que realmente é irritante na temporada. Não, o da Max é bem irritante, mas é porque... Funciona. Todos funcionam como um personagem deve funcionar, né, cara? Pra que ele foi feito, né, cara? É, eu também não tenho nenhum personagem que quer falar do caralho, que bagulho. Mas a gente tem um personagem preferido. E volta o personagem preferido da temporada. É, Devorador de Mentes. É um personagem, tá valendo. Cara, é. Já dá pra ver que você não é uma pessoa muito confiável, uma pessoa muito amistosa. Não, eu tô possuído. Ah, eu achei o vilão foda pra caralho. Sanderson. Pode falar, não. Fica com vergonha, não, pode falar. Agora caiu, bem na hora que ele ia falar. Sou eu que tenho que falar agora? Olha, não, é que eu não vi vocês falando. Eu não, ninguém me invocou assim, tipo Sanderson, fala. A gente falou que Sanderson. Olha, se tiver outra pessoa que chama Sanderson. Ok, agora eu vou. Sanderson é muito divertido, certeza. É Justin, né, mano? Eu gostei pra caralho do Justin. O maluco é engraçado pra porra, mano. E agora ele tem dentes, então. É verdade. Everton. Ah, cara, a dupla Steve e Dustin é muito, muito legal pra essa temporada pra eles, cara. Criar essa dupla ficou muito legal. Cara, você, pô, você roubou a minha ideia, eu ia falar da dupla, né? Porra, mas pode falar de dupla? Ô, Vini, você criou e já tá burlando as regras, não, mano. Não fui eu que falei, o Everton falou e eu aceitei, eu vou deixar. Mas você tem outra dupla? Ah, eu tenho mais uma pessoa que eu gostei bastante. Mas foi uma dupla? Você tem que entender o contexto. O Everton falou uma dupla que... Ah, então dupla, tá bom. Então vou ficar com o Devorador de Mentes e o Democão. Pronto, é uma dupla. Eu vou ficar com o Dart. É uma dupla, você podia falar Dustin e Dart. É uma dupla da temporada. Tentar, vai chegando pro Hentai, né, cara? Nossa. É melhor não, Ivaldo. A série é crianças são protagonistas, né? Isso, chega, Ivaldo, chega. Ah, vai ter a versão japonesa de Stranger Things e o nome vai fazer todo sentido pra obra. Você pode ter certeza. É. Ai, muito bom. Eu vou falar que o meu personagem preferido foi o Jim Hopper dessa temporada. Eu gostei pra caramba dele. A primeira já tinha sido 10, essa foi muito melhor. Muito bom. Bem, eu acho que é isso, né? Mais alguma coisa? Sim. Comentar? Sim, o Sanderson tá falando assim que ele tá louco pra ir embora. Chegou pra ir embora pra onde, dele? Ah, é verdade. Você não vai mais embora. Eu não preciso mais ir embora, mas daqui a pouco eu vou fazer panquecas. Ah, tá. Entendi. Você viu que a preocupação dele é a panquecas, né? Mais do que o nosso sucesso. Muito bom. Ah, caralho. Eu sempre me preocupo mais com a comida do que com tudo. Muito bem. Se você gostou da temporada, se você quiser comentar com a gente o que você achou, os personagens que você gostou, ou então o que você não curtiu, manda e-mail, nerdpatriarca@gmail.com. Acesse o site www.nerdpatriarca.com.br para escutar os outros casts. Assina o feed se você tem agregador de podcast celular, se você usa o iTunes, pega o feed do iTunes. Acompanhe a gente nas redes sociais. Twitter é @nerdpatriarca, Facebook.com/nerdpatriarca. E é isso, galera. Abraço, até a próxima. Falou. Valeu.